pra fora igual a lágrima do rosto. Vejo um pisante novo e os cordão de ouro, um conforto mil grau, sonhado da minha mãe. Casa pras irmãs comemorar com champanhe. Pro meu pai vejo um carro, um charuto cubano. Entrar nas lojas e comprar vários panos. Erguei a mão, subi o morro e gritar pro seu ouvir. Tomei chuva na cara, me humilhei, mas venci. Vejo um pisante que até me chama atenção. Nike Choque, um Adidas, Reebok é bom. Eu vi o valor da vida no olhar de um menino. A sua volta era tristeza, mesmo assim tava sorrindo. Logo cedo sofreu a dor da separação. Maior um pouquinho foi as grades, irmão. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros. Eu vim pedir vida longa aos verdadeiros. O avalanche não derruba com o tamanho do amor. Guerra, mas guerra e o morro nunca parou. Caminho contra o vento, a falsidade é correnteza. Cifrão é um balde cheio de fraqueza. Se for pra ir sozinho, vou com Deus, negou. E vencer a traição, o ódio e a dor. Tem que viver louco com a paz no caixão. A guerra existe, irmão, medo não. Até o fim, vencedor pra sempre, verdadeiro. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros, um cálice na mão, com escudo ou dinheiro. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, afasta de mim os traidores e os imundos. Só quero um conforto pra viver aqui na terra. Cê vale o que tem até no meio da favela. Quero sorriso nas crianças e nos parceiros, harmonia, amizade, amor verdadeiro. Talvez um qualquer pra sair no peão. Umas correntes, umas roupas na garagem, um golfão pra na hora do velório ver meu filho orgulhoso. Seu pai foi honesto e conseguiu vários ouro. Se meu pai morrer, não vai ter herança pra nós, mas vou ter um exemplo de um homem herói que nunca se entregou, é um guerreiro, rapaz. Paro pra escutar e tiro o chapéu pro meu pai. Questão de honra, dá um conforto pra ele viver. O tempo passa e a gente nem vê. Pro Rodrigo faltou 4 mil aquele dia. É inútil cê esperar dos homens a justiça. Ninguém fica do seu lado quando o chicote estrala. Até os parceiros de guerra de vez em quando vira cara. Tem que ver pra crer, tem que ser pra sentir. As grades impede, já que o Raul sorri. Até o fim, vencedor pra sempre, verdadeiro. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros, com cálice na mão, com escudo ou dinheiro. Eu vim trazer um brinde aos guerreiros. 1000 à esquerda, 10 mil à direita. E hoje encontrei uma mulher guerreira que na hora do veneno tá comigo até o fim. Olho no seu olho e tenho motivos pra sorrir. Vejo um conforto pra ela na suíte principal. Um vinho, uma champanhe no gelo, não era mal. Pro meu filho berço de ouro, ó, ter todos os brinquedos. Chivas pra nós, uns africanos no cinzeiro. Esse é o conforto que merece os guerreiros. Mas firmão, vamos aí, sem alucinação. A fraqueza é uma taça cheia de cifrão. Enquanto nem é a hora, vem comigo doidão. Ei você, não adianta tentar me corromper. Mas é foda saber que o dinheiro é o poder. Cê vale o que tem, cê tem, é tudo seu. Mas nunca ninguém será melhor que Deus. Cê acha que é lindo correr da polícia? Cê acha que é ibope roubar na vila? Tem que ser um preto chique, sangue bom, firmezão. Porque a guerra existe, ladrão, e o medo não. A água virou vinho, a caminhada tá melhor. Agradeço primeiro a Deus, um brinde na maior. Vivão, tive um sonho com os cordão de ouro. No olhar da criança reflete meu tesouro. Minha mãe, meu pai morando no condomínio. Agradar, dar sorriso aos pretinhos. No domingo fazer festa aqui no morrão. Anel de ouro pros guerreiros pra fazer união. Trocar uma ideia frente a frente, olhando no olho. Pedir o habeas corpus pra tirar o crioulo. De coração, a família aqui toda unida. Sem falsidade, inveja, calça intriga. No capela aquele dia eu vi a desunião.